Azul 2796, decolador 26, chame o controle 12028, boa viagem. 208, bom dia. 2796. Salvador 208, bom dia, Azul 29, condição 2796, cruza 1200 pés, perfil da Conte. Azul 2796, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 170, sai da Conte. 170, não sai da Conte, 2796. Chamei aqui antes, mas tem as condições visuais, ajustando a 0 no 6. Autorizado direto o farol de Itapuã, reporte através do parque do Itapuã. Vai Itapuã, 0 no 6, para através do parque do Itapuã, eu acho que está fazendo. Em 5975, chame centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Direcionar a posta pronta para decolar, já lhe outra foto. 304 está estabilizado, já à vista. Então, 3304, completo sinal, chame torre, 118 do sinal 95. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, da 3304. 3304, ajuste altímetro 0 no 6. Autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 04 nós. Calibre o pouso, pista 190, da 3304. Do litoral sul até farol de Itapuã para pouso no aeródromo, Mike Litoral, fundado Vietnã, Serra Brava, Serra Vita. Tente Mike Vitor Alfa. Papa Romeo Oscar Mike Yankee informa helicóptero, posição de 10 horas a 3 milhas, mantendo 500 pés, rumo oeste. Aqui, 3 horas e aqui? Posição de 10 horas a 3 milhas. Ok, 10 horas a 3 helicóptero. Mike Vitor Alfa fica atento ao helicóptero, posição de 3 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, rumo do farol de Itapuã. visual com o mesmo, Mike Victor Alfa, Prado Farol de Itaponte. Fora do solo, Papa Romeu de Alfa Fox, está orientando para o Whisky para sobrevoar a Fonte Nova. Gente, Alfa Fox, aciona 0141, prossegue com o Pro Whisky, sem interferência com o Estudão no zero, aguarde transferência. Gente, Alfa Fox na sua escuta. Do 56 milhas, tudo SBS Salvador. Estamos agora ao controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Papão México, Mike Yankee, Atacotrafo, Tua Sul, visual no campo. Acho que é Mike Yankee, Atacotrafo anteriormente informado, chama a torre frequência 118, decimal 95. Mike Victor Alfa, atento ao tráfego anteriormente informando, chama a torre 118-95. Visual sendo superado pelo mesmo, 118-95, Mike Victor Alfa. Victor Alfa? Eu tô ciente, apesar de não visual. Gente, mantenha a separação visual, reporte farol de Itapuã, 500 pés, o ajuste altímetro 1-0 no meio. E o vento? O vento tá de 1-0 graus, 0-7 nós. 007, é. Tá pronto para cruzamento aqui. Gente, mantendo separação com o tráfego, Mike Victor Alfa, dá presente autorizado o cruzamento com base pela direita, o pistão no 7, aposto ingressando no final. Afirmativo, vai estar tá iniciando uma subida, cruzar 700 pés da curva esquerda para o cruzamento. Gente, base pela direita, aporte final da 7. Bota na final, vamos fazer. Foi, bom dia, vou no 095, pode estar aplicando. Voo 1095, autorizar a linhada e decolar a pistão no zero. Vento 1-0 graus, meia dúzia de nós. Sete a linha, cola 1-0, voo 1095. Superado sem conflito, Mike Victor Alfa, Prodo Farol Itapuã para pouso no pátio 5. Gente, o Mike Victor Alfa confirma o equipamento? Romeu 44, Mike Victor Alfa. Gente, meu 44, tá com a chamadinha aqui, o Sikorsky 76. Já superado pelo mesmo, tem condições de apurar direto o pátio 5, Mike Victor Alfa. Gente, dá presente direto o pátio 5, ajuste altímetro no 0 no meio, a resposta na final o, para o pátio 5, Mike Victor Alfa. Reportará a final, pátio 5, Mike Victor Alfa. base, acho que a Mike Yankee vai estar travado. Faixa Mike Yankee, autorizar pouso, pistão no 7, vento 0 graus, 0,5 nós. Autorizado pouso, pistão no 7, papão, acho que a Mike Yankee. Parque Vitor Alfa, autorizar pouso, pátio 5. O vento 1,0 graus, 0,4 nós, que atento a viatura e aeronave no solo. Paciente, vai para transponder off, se autorizado, vai para uma aproximação bem reduzida. Ainda está captando imagens, Mike Vitor Alfa. Bono 095, decolar 237, chama o controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, bom dia, vou 095, cruza 1510 na Rambo 1, Elefão. 1095, contato radar na decolagem, super para nível de voo 360, após 2000 pés, direto Elefão. Após 2000, direto Elefão, gol no 095. Baixa o Mike Yankee, são os 4-0. Autorizado livrar direita, na Oscar, livrar 50 livros, baixa o Mike Yankee. Aqui, direita na Oscar, ao livrar livro. Ao livrar livro não, pô, não estacionar livro. Solo controlado, Mike Vitor Alfa. Azul 29, 2790. Prossiga. Cidade de correndo, setor de assento, nível 190, bom final. Tudo 2796, tudo mantém nível 190. Só manter 190, 2796, tudo graças. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox, controle. Salvador, bom dia, Charlie Alpha Fox, informação, Fox, Lame 3 no 1, aciona a identificação, desça via chegada Bonf para 4.10, ajustando 0 no 6. Via Bonf, 4.10. Charlie Alpha Fox, controle Salvador. O Fox, confirme a localização, não estou recebendo no radar. Confirme sua localização no momento, não estou recebendo no radar. E Fox, contato, Thiago, Fox. Luna 095, chama 4 Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Luna 288, 260, gol 1095. São Salvador Azul, 4299, ponto espera, pronto. Azul 4299, autorizado já no decolar, puxando a zero, vento 120 graus, medo de nós. Média linda, cola 4299. Prossiga. Abandonando, senhora, o sobrevoo na Ponte Nova, vai prosseguir conforme para a Madre de Deus, F6. Charlie Alpha Fox, confirme irá manter 500 pés até o destino? Afirmativo. Está aqui uma depois de mais 10 minutos. Alpha Fox, frequência livre. Muito graças, Alpha Fox. Azul 4299, decolada aos 45, chama o controle 120.8. 208, bom dia. Falei Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba para o nível 320, voa lenta. Ao 320, voando lenta. 796, teve Sardeste errado, 65 milhas nordeste do Grande Salvador. Vamos controlar Aracaju, frequência 120, decimal 3. Eu não sei controle Aracaju, 203, azul 2796, bom dia. Bom dia. Cego, flash, tá na escuta? Papá Romeu, cego, flash, na escuta da torre? Papá Romeu, cego, flash, na escuta? Papá Romeu, Vitor, em Tequila, prossiga. Vitor, em Tequila, só não copiei o nível de voo. Aquilo, aciona a identificação. Aquilo ainda é negativo contatada com a sua aeronave? Tem condições de me informar a radial distância que se encontra de Salvador? Aparro meu cego, flash na escuta, tá bem? Na escuta, cego, flash, já acionado. Apenas confirme, o plano da sala já venceu, foi apresentado uma DLA junto à sala S? Meu plano foi, foi o segundo plano das 11 do Lu, e eu solicitei a autorização e chamei antes do vencimento do plano, senhor. 11:00, um slot de um tráfego que não é do conhecimento do controle está efetuando um sobrevoo pairado nesta posição. Fique atento ao mesmo, tem frequência livre para o pouso em Feira de Santana. Sente, serve o que eu acho igual a cidade. Guarda, voltar. Trajando o Uno, desça para 10 mil pés, ajustando 0 no meia, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil no 0 no meia, reportado estabilizado no 3 no. Controle Salvador, muito bom dia, o Papatango, a cabeça de fora, gente da Fox Trot. Papatango, a cabeça uniforme, aciona a identificação dessa via chegada a Bomé de Uno para o nível de voo 050. É bom, Uno para o 050, a Feira de Fora. A direta SNAP está presente, a Feira de Fora? Acho que eu vi o uniforme autorizado. Muito grato, Fora. Centro 299, chama Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 12835, alterna 251, azul 4299. Bom dia, Papatango, acho que vou uniforme, prossiga. Reporte na Papá para cruzamento da pista 7. Chegou o uniforme, frisado cruzamento, pode passar em Quebec, Mike na Lima, manter a posição de chame solo 21.9. Observa o flash ali em decolo? Prezado, linha de decolar, pista 107, vento 080 graus, meia dúzia de nós, Tiago Flash. Salvador, bom dia, tá 3179, quanto foi 010 pronto? Tá 3179, bom dia, Matheus Ponte Espera. Matheus, tá 3179. Dia, tá 3179, a linha decola, pistão 0, vento 090 graus, 05 nós. A linha decola da 90, tá 3179. Chalé 6311, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295. Estão para cruzamento do campo. Ciente, mantendo o setor sul, curvas pela direita ou serra Golf Oscar. É, ingressa a perna contra, do, contra o vento, apichando a zero, ok? E curvas pela direita, para evitar o estão a zero. Ciente, o serra Golf Oscar. Gente, eu chamo a 311, bom dia, ajuste altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre, informa o tráfego, um Charlie 1950, agora a 500 pés, em ascensão para 1 no mil pés, na perna contra o vento, pista no 0, não interfere com a aproximação. Gente, chamo a 311. Golf Oscar é presente 360 pela direita, sem interferência com o eixo da 1-0. Informa a Airbus da Avianca na aproximação. Sentido tráfego 360 pela direita, Serra Golf Oscar. Stamp para 2000 no 0 no 6. Reportará a estabilidade aliás, eu acho que eu vou Chiné 6311, autorizado para uso pistão no 0, vento 130 graus, 04 nós. Tan 3179, decolar 259, chama em controle 120 decimal 8. 308, uma boa. Thiago, o Flash está visual com a Airbus da Avianca na curta final? Afirmativa, Thiago, o Flash. Afirmativa, Thiago, o Flash. Ok, gente, já será autorizado o cruzamento do campo, ok? Mantenha o rumo, e assim que é possível, da presente será autorizado o cruzamento. Ciente, mantendo a Serra Golf Oscar. Boa, São Bruno, passando 1.500. 3179, contato radar na decolagem, sul passar o nível de voo 320, autorizado uma direta legal. 320 voando laser, tá? 3179. Para Salvador, para Aracaju, com 3 horas de autonomia, pela lista 33. Gente, táxi autorizado, é Porsche no ponto de espera. O ponto de espera da 17, Camará, Já é a Golf Oscar, da presente, autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência. Autorizado o cruzamento, aguardando transferência, Serra Golf Oscar. Chiné 6311 no solo aos 1200, 121 no decimal 9, frequência do solo livrar. 1271, notiona a identificação, desça a via chegada Ponfe para 4 mil pés e ajustando a 0 no meio. Oscar Mike Echo, ponto de vitória da 97 Sol. Oscar Mike Echo, ponto de vitória da 97 Sol. Oscar Mike Echo, autorizado alinhar pista 97 após ponto de código. Ou este é o 1028, Serra Golf Oscar. Presidente, mantenha a proa, o rumo corrigindo, o rumo nordeste, aguardando transferência, Serra Golf Oscar. Estamos aguardando transferência, Serra Golf Oscar. Chevrolet 12, precisar alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. O Chevrolet 12, informa o tráfego no setor nordeste, a 1.000 pés, se afastando do campo. Após a decolagem, mantenha reto até 2.000 pés, vem chame o controle em 208. Alinhado na 7 pronto. Gente, aguarde a autorização para decolagem, acho que é o Mike Echo. Echo. Salvador, Mike Vitor Alfa, estacionamento 4. Mike Vitor Alfa, estacionamento é forte quanto para o ataque. Golf Oscar, sem interferência com o eixo da 1.0, chama o controle agora no 20 decimal 8. 1.20 decimal 8, sem interferir com o eixo da 1.0, Serra Golf Oscar. Comentando, atributo uniforme, chama de frequência 1.18 decimal 95. 18.95, graças, bom dia, uniforme. Oscar Mike Echo, final da colagem, pistão no 7, vento no 20 graus, 07 nós. Echo. Serra Golf Oscar, mantenha condições visuais, ajuste a Salvador 1.0 no meio, escuta do controle. 1.0 no meio, na sua escuta, Serra Golf Oscar. Sapatão, gosta de vento uniforme, ajuste 1.0 no meio, continue a aproximação, guarde pista livre. Até presente, solicita a base pela direita, pista 1.7, o Oscar Vitor Uniforme para mudança de regra. Presidente, Oscar Vitor Uniforme, presente, regra, instrumento cancelado, agora é 05, base pela direita, reporte interceptando o sinal da 1.7. Presidente, prosseguir para a base pela direita, reportará o sinal da 1.7, o Oscar Vitor Uniforme. O Chinem 63, 1.2, decola 2.05, chama o controle, 1.208, boa viagem. 2.08, obrigado, 63, 1.2. O Chanel 6302, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, via sair da PUCA. Via sair da PUCA, 350, Chanel 6302. E 2179, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235, 251, Alta 3, 1, 7, 9. Sona 208, acho que é. Mike Vitor Alfa, livre atinal, aposto pro táxi. Pronto pro táxi de decolagem, Mike Vitor Alfa, tem condições de decolar da presente. Gente, aguarde para decolagem Mike Vitor Alfa, com táxi na aproximação do nosso 7, já será autorizado. Gente, Mike Vitor Alfa. Ingressando, final no 7, baixado e travado, Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, autorizado por pistão no 7, vento 120 graus, 07 mais. 7, livre pouso no 7, Oscar Vitor Uniforme. Eu acho que é Mike Eco. Papa Romeu, Oscar Mike Eco, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 050. E essa aí da Conde. No perfil da Conde, reportará 050, acho que é Mike Eco. O Mike Vitor Alfa decola do PAT 5, direto pro Anote, confere? Direto pro Anote, sem interferir com o Anote, Mike Vitor Alfa. O vento 120 graus, 079, ajuste 1096, autorizado decolagem do PAT 5, direto pro Anote, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, visual para a nave na cursiva, mas está iniciando. Chegou o uniforme, autorizar aliás e manter a pista no zero. Oscar Vitor Uniforme, salva 08, confirma o pátio. Afirmo, cruzado backtrack, backtrack, reporte livrando, a próxima esquerda. Mike Vitor Alfa, decolado 09, apenas confirme, a notificação foi feita papá Romeu Mike Vitor Alfa ou papá papá Mike Vitor Alfa? Papá papá Mike Vitor Alfa. Gente, decolado aos 12, corrigir não, 09, Mike Vitor Alfa, transfere controle 120 decimal 8. Controle em 120 decimal 8, Mike Vitor Alfa agradece toda a colaboração. Controle Salvador, papapapá, Mike Vitor Alfa, livro o eixo da 17, está com prazo de Serra Índia com Índia na sua escuta. Papapá, Mike Vitor Alfa, ciência, reporta visual, colocar de pouso. Reportará visual, colocar de pouso, Mike Vitor Alfa. Ó, chegou com uniforme, autorizado a decolagem. Estou no zero, vento 110 graus, média de nós. Gente, acho que eu tô no fone, bom dia. Acha Golfo Uniforme decolado aos 1-1, chame o controle no 120 decimal 8. 120 é, Golfo Uniforme. Pior que Golfo Uniforme. Prossiga. Colônia Frescuti. Capitão Bosca, Golfo Uniforme, contato radar, decolagem, super para nível 100, sem restrições, saída Arborona. Positivo, uma pequena sem restrições na Arborona, o Golfo Profissional. Chame a 392, chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 12171, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autoriza a aderência que seja, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Visual com Serra em Descendia, papapá, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, frequência livre. Livre, bom dia, Alfa. Poderia autorizar o Oscar Golf Uniforme voar direto ao Árvore da Presente? Oscar Golf Uniforme autorizar direto ao Árvore. Informado ao... a prioridade do destino. Bastante. O ideal seria 251. Então, gosto que o Golfo Uniforme ciente, após a arma, voa direto ao destino. Positivo, após a arma, direto ao destino, Golfo Uniforme. Controle da presente, o Serra Golf Oscar solicita ascensão para manobras a 2000 pés. Serra Golf Oscar, autorizado 2000 pés. Sim, que vai manter o setor, o Serra Golf Oscar. Mike Romeo Alfa, livre acionar a posta para a decolagem. Jogo 2171. 2171, chama a torre, frequência 118.95. 18.95. Aqui é o meu Alfa, Proa Norte, vento no 40.07 no aeródromo, não há tráfego no setor, sem interferência com o eixo da 1-0, devido à aproximação do Boeing da Gol, aposta do sol. Jogou 171. Sou 2171, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 079. Vento, livre pouso, o 2171. Gente, Mike Romeo Alfa, comprou a Norte, chama o controle no 20 decimal 8. 208, graças. Controle Salvador, sou Cordial, bom dia, o papapá Mike Romeo Alfa. Papá Mike Romeo Alfa, prossiga. Decolado em Rima Açor, intenção de proceder para Grupo Lulu de Jacobina, prossegue nas Magnéticas 331. O Mike Romeo Alfa foi autorizado a acender 2. Papapá Mike Romeo Alfa, ciente, suba para 2.000 pés, ajuste em Salvador no 0 no meia. Informa para o ideal, Jacobina. 331, senhora. Mike Romeo Alfa, ciente, autorizado direto de destino, assim que possível, informe o estimado pouso. Estimado pouso, 1h50 da presente para o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, copiado mais 1h50 de voo. Afirmo, senhora. Ciente. Sol 2171, no sol 019, no 21 decimal 9, frequência do sol. 319. Tran 3304, próximo ao ponto de paradão no 0, pronto. Vai, Tran 3304, realizado em área, colar pista no 0, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Confirma o ajuste do altímetro? 1 a 0, 1 no meio. 2, bom dia, Papatão. Bom dia, prossiga, Papatão, Vitor Hotel Foxtrot. Prossiga, Papatão, Vitor Hotel Foxtrot. Papatão, Vitor Hotel Foxtrot, escuta. Na escuta, prossiga, Vitor Hotel Foxtrot. Alasca Mike Echo, atinge uma TEM 050, estima Pond 1238. 1238, ciente. Tá 3304, decolador de 21, chame o controle no 20-8. 308, tá 3304. Boa. Salvador, tá 3304, decolado. 3304, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, via saída Arbor 1. 360, via Arbor 1, tá 3304. Oi, Salvador, bom dia, Papatango Vitor até o Foxtrot, escuta. Papatango Vitor até o Foxtrot, torre na escuta. Está somente o Paz 4, foi o que tu faz para o Paz 5, tá? Ciente, teu poste, ponto de espera, o Vitor até o Foxtrot. Na porta lá, ponto de espera. Eu tá 3304, poderia voar a Elefa da presente? Autorizado. Direto Elefa, tá 3304. Bom 230, tem uma identificação dessa via chegada BOMED 1 para o nível de voo 050. Uniforme, plano cancelado no 224, submantém nível de voo 085. É, tem condições de me informar da presente, qual é a pro ideal? Opa, vai ser a 247 agora. Acho que eu gosto de uniforme, gente, está autorizado já direto do sistema. Ou no 300, gente. Opa, Mike, eu vou me